Trip 5514, decolada ao Zona 9. Chame o controle em 120.8. 0.8, obrigado. 5.4. Na escuta, prossiga mesmo, 5.0. Oi, direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, ajuda minha 5.0. Controle Salvador, bom dia, Trip 5.5.4. Trip 5.5.4, contato radar, sou para o nível 150, sai da Fuga. 50 na Fuga, sim, 5.5.4. Chama Recife no 2545. Confirmando 2545 para 6570. Despejamento correto. Bom trabalho. TAM 3153, chama Recife no 251. 251, TAM 3153. Oxané 6225, a sua identificação. Identificou. Oxané 6225, contato radar 76 milhas, nordeste do Verde de Salvador, voa na proa de Bons para a chegada Bons e reporta para o destino. Sim, chama na proa de Bons, Oxané 6225, camarada. Tenente, o Mike X-Ray Hotel, finalizando o reboque no portão 612, tenha um bom dia. Oxalá 6225, desça para 4 mil pés, ajuste no 013 na Pro de Bom. Livre acionar e chama pronto para o push, Rio 5973. 573, para nisso que fute bem. Autorizado, Rio 5973, chama táxi. Bora para o táxi. I-5514, chama o Centro Recife, 1-2545. Número 225, mantendo o perfil após pelo, desça para 2 mil pés, o ajuste no 013 após pelo, autorizado a final. Salvador, passarelo 2223 para pushback acionamento. Passarelo 2223 autorizado, chama pronto para o táxi. Livre puxa acionamento, chamaremos para o táxi 2223. Mano na escuta. Era 9970, bom dia. Teresina no 340, aguarda COP no PAT 3. Rio 5973, autorizado táxi, via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 10 no 3, tenha um bom voo. Ciente, o trip 5384, coordene com a equipe de pátio. O ATR da Passaredo está mantendo a retaguarda. Após o mesmo iniciar o táxi, liberar o setor, está autorizado. No pátio 3, chama táxi. O trip 5384. Bom dia, o Rio 5973 está autorizado a decolagem da 10. O vento é 060 graus com 4 nós. Pátio 1, Índia. No ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95. O ajuste 10 no 3. Tenha um bom voo. Pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera com a torre 1118, decimal 95. Obrigado, boas festas aí, feliz ano novo. Igualmente. Federal 9970 na escuta. Confirme se tem condições de cumprir perfil de uma subida RNAV. Muito bom dia, Passarelo 2223, está se aproximando do ponto de espera, está pronto. A gente mantém o ponto de espera, o Passarelo 2233, devido a um Fokker da Oceaner na final da 10. Afirmativo, 2223, vai manter o ponto de espera, na sua escuta. Federal 9970, cópia. Autorizado Teresina, nível 340, via Zulu 20. Decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Momo transição FLOC. Frequência do controle em 120.8, aciona 5123. Sideral 9970. E 5973, contato radar, do para o nível 310, saída PUCA. 310, perfil da PUCA. 40, confere, pátio 3, chama pronto, sideral 9970. Papapá Zulu Juliette Serra, bom dia, Salvador Vitória da Conquista, qual pátio e a pista que decola? Ciente, pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, o nível visual 085, decolagem na pista 17, primeira curva à direita, ingressa corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5125, Zulu Juliette Serra. Cotejamento correto, 05 a bordo, chama agora a torre em 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 103, tem um bom voo, Zulu Juliette Serra. Ciente 03 a bordo, bom voo, Zulu Juliette Serra. Solo trip 5384 com 47 a bordo. 4 horas e 10 de autonomia, alternativa Salvador, solicito o táxi. Trip 5384, autorizado táxi, via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 103, tem um bom voo. Autorizado, então, táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 1-8, decimal 95, com ajuste 103, 3, 2, 4. Ocean 6225, bom dia, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa para ingresso, taxi Salvador, muito bom dia, Azul 4234 com informação Juliette, autorização Recife 350. Azul 4234, bom dia, Recife no 350, já aprovado, só um minuto pra cópia. Sim. Kilo Serra Lima, Salvador para Serra November Fox Tango, nível 100 já aprovado, qual parte que se encontra? Ciente, número 2 pra cópia, aguardando, Kilo Serra Lima. Ocean é 6225, ingressa Juliette até o portão 01. Índia Delta Papá, Salvador, Salvador, confirme o pátio e a pista que decola e a intenção de voo. Autorizado alinhar e manter na 10. O passarelo 2223, alinhar o decolado aos 45, chame o controle 120.8. 120.8, grato, bom dia, bom trabalho, um bom 2013. Comente. Como não mesmo 4, guarda, obrigado. Gente, Zulu Juliette Serra, livre o táxi, chame na papá. Para ingressar na 17. 5384, decolagem autorizada, dá um 0,250 graus com 5 nós. Autorizada a decolagem, 5384. Curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador em 120 decimal 8, aciona 5136. Sente o 4234, autorizado 350 para Recife, decola pista 10, subir a curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aru, aerovia Upper Whiskey 58, controle em 120 decimal 8 e transponder 5136. Planejamento correto, portão 08, chama pronto, o azul 4234. Chamará pronto, 4234. O Kilo Serra Lima, cópia. Kilo Serra Lima, autorizado Salvador para Serra November, Fox Tango, o nível 100, plano Yankee. Decolagem pistão no 7, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto. A frequência do controle em 120 decimal 8, aciona 5146, Kilo Serra Lima. Planejamento correto no pátio 5, confirme o POB. Ciente, Kilo Serra Lima 08 a bordo, chama agora a torre 1895 para acionamento e táxi. O ajuste no 013, tem um bom voo. Acione que o Serra Lima e chame táxi. Rio 5973, chama o centro Recife, 125, decimal 45. Confirmando, 125, decimal 1? 125, 45. 125, 45, seria o frequência alternada? 12685, alternativo. 5285, prazo. Pronto, cópia. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador. Nível visual 035. A decolada pistão no 7. Após decolagem da 17, inicia a curva à esquerda até interceptar radial 0110 com proa norte até 20 milhas. Inicialmente vai sair restrito a 1 mil pés, aguardando liberação do controle para ascender até o 035. A frequência do controle opera em 1208 e aciona 0130 no transponder. Índia Delta Papá. 0130, gente, confirmando, vai seguir via a linha do litoral após a curva à esquerda? Negativo. Inicialmente vai iniciar a curva à esquerda, intercepta a radial 0110, restrito a 1 mil pés, aguardando liberação do controle para acender até o 035. Cotejamento correto, qual o POB 02, no PAT 5, chama agora 1895, acionamento de táxi, com 1013 no ajuste, um bom voo, Índia Delta Papá. Autorizado o táxi até a Papá, um Cirrus decolando da 17. Ou melhor, um Romeu Vitor 10, decolando da 10, da 17. Índia Delta Papá, segue o King no pátio 5, seu número 2, o ingresso da 17. Chame na Papá. Yeah. realiza o perfil da subida Momo, transição Froti, o controle em 120.8, aciona 51.15. Sente autorizado, Fortaleza 310, Beato, Zulu 19, até Bangu, após DCT, Abucu, após DCT. A saída Momo, transição Froti, de Fortaleza 190, primeira curva, Siena 1. Queda 1208, o controle Salvador 5115, transpondendo total 999. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback, acionar o total 9911. Tente, antanaremos, obrigado. Alinhado e pronto. Ingressando, vai cortar mais. Zulu, Juliette Serra, é com a 952 e chama o controle, 120.8. 208, bom dia, o que é, vai transferir? 70. Para o pushback, acionamento total 991. Total 9911 é o número 2 no setor, aeronave da... Sideral à sua direita já foi autorizado, vai aguardar. Certo, como número 2, aguardando. Voador 5217, bom dia. Trip 5217, acionei a identificação. Controle Salvador, bom dia, do Papapapá, Zulu de Leterra. Trip 5217, contato radar sua posição Conde, voa na proa de Bons para a chegada Bons e reporta no ideal de descida. 5217, Papapá, Zulu, Juliette Serra, mantém-se em condições visuais ou no meu pé no corredor Axé, reporta no farol da barra e quando possível estimado para pouso. O estimado ao 105, Zulu, Juliette Serra. Gente, o Zulu, Juliette Serra. Estou em Salvador, passarelo 2223, possibilidade de voar com Bidude. Eu passei 2223 em contato com a Recife. Guardando 2223. Sou 4234 para táxi, 115 a bordo, 3 horas e 30, alternando Maceió. Azul 4234, autorizado táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 0 no 3, tenha um bom voo. Gente, Pátio no Índia, no ponto de espera 1895, 1013 de ajuste, muito obrigado, um bom dia a todos. Direto conquista, 2223, grato. Uso Luz de LED Serra, não recebo o seu modo chat. Gente, valeu, verificado. O gol 1922, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. 2513, repassa, 2923. Outro papá, tá autorizado o táxi pela 17. Chame a linha de pronto para a decolagem. 340 para Brasília. Bateu no número, senhorita, o que é? Gente. Gente, no 208. Bom dia. 47 dessa agora. Ok, eu te chamo mais pra frente. Gente, o plano deve estar chegando aqui pra mim com mais daqui a 20 minutos aproximadamente. Só chega com meia hora de antecedência. Não, sem problema, então realmente tá feliz, eu quero que você tenha que dar. Tá ok, obrigado, já te chamo, obrigado. Bora. O Zulu Juliette Serra já fez o cheque no modo Charlie. Ah, sim, senhorita. Como recebe o Zulu Juliette Serra? Ainda é negativo. Zulu Juliette Charlie, ainda não recebo modo Charlie, só estava identificando. Salvador, muito bom dia, o Azul 4234 está pronto no ponto de espera da 10. Salo, Salvador, é o TAR 3179? É o 3179, mantém a escuta. Vem com a Juliette. Para decolagem? Sim, ok, autorizado a decolagem da 17, o vento 70 graus, 19 nós. Táxi Salvador, Sideral 9970, 4 horas de autonomia. Alterna São Luís, 2 a bordo. Confirme só o POB? 02. Ciente, via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo, sideral. Obrigado, pátio 3, 1 Índia, depois do ponto de espera da 10, 1895. Total 9911, após a liberação da retaguarda pelo sideral, autorizado iniciando pátio 3 e chama táxi. Ciente, após a liberação do sideral, autorizado do espécie, acionamento total 9911. 0 para decolagem. Está mantendo a pausa até onde? O senhor mantenha 1010 e, se possível, já curve à esquerda de imediato para o cruzamento do campo. Tome a proa norte. Ok, proa norte, vai cruzar de imediato, mantendo 1010. Se a decolagem foi aos 59, mantendo 1010, cruze o campo agilizando as manobras e aguarde transferência. Verdade. Azul 4234, só mais um instantinho para a decolagem. Temos aí um Charlie 310 cruzando o campo a 1010. Ah, minutinho. Tudo só. Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, primeira curva vai à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. A frequência do controle em 120.8, aciona 5155. Autorizou 340 Guarulhos, na da El Leda Bridge, decola curva direita, Upezulu 10, perdão, Bridge Upezulu 16, BHZ, Trive, em rota, 120.8, 5155, TAM 3179. Controle 128 e 5155 no transponder, chama pronto no portão 612, o OTAN 3179. Amarra. Índia November Alpha, Salvador para Sierra November Juliette Delta, 1010, aguarda cópia no pátio 4. Charlie Alpha Tango, cópia. Salvador para Vera Cruz, 1010, decolagem 17, curva direita, corredor Axé, controle 1208, aciona 0170, Charlie Alpha Tango. Confirmando controle 120.8. Controle 120.8, muito obrigado, bom dia, o 4234. Oi, bom dia. O voo no 922, pouso autorizado, na 10. O vento 070 graus, 89. Passa externo, livre pouso, 922. Leva tango. Confirme. O Charlie Alpha Tango, táxi ao baixa altura aí pela pista 17. Faz um Boeing da Gol aqui a 2 milhas para o pouso na 10. Continue o táxi a baixa altura e aguarde autorização para decolar. Ok, eu vou ter que fazer um reto O TRIP 5384 chama o Centro Recife na frequência 125.45. 2545, TRIP 5384. Cavalo 1 da banda Fatal. Prossiga. Qual o tempo que recebe agora? 2500 pés. Bom dia, na matemática 030. Bem, o TAN 3663 após pelo, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Após pelo, autorizado a 2000 pés, chamada estabilizada a 3663. Controle, bom dia, azul 4234 na PUCA. Azul 4234, contato radar, sou para o nível de voo 350, saída PUCA. 350 PUCA, obrigado. Total 991, no POBN 04, a autonomia de 3 horas, alternando Natal. Após a passagem do gol, 9970. Cada 1-0, torre 1895, o ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Fechou 3 ataques, linha ataque 3, pate 1 no Índia, quando não pode esperar da 1-0, torre 1-895, total 991, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. O azul 4299, redução para 239. 239, tá, 239. Um 922 no solo ao 04, direita 1219 o solo. 219. O Índia November Alpha, só mais 10 segundos para cópia. Salo Salvador, 922, quebrando a faca. Gol no 922, taxi via Alpha, reporta para ingresso, taxi Juliette. Via Alpha, reporta para Juliette, 922. O Índia November Alpha, pronto, cópia. Autorizado João Durval, Feira de Santana. Serra November Juliette Delta, 1000 pés, decolagem da 17, após curva à direita, corredor axé, controle opera em 120.8, aciona o transponder 5130. 7, vou direto pelo. 5252, 17, confirme. Vou direto pelo, é o número 2 da aproximação, está livre de restrição de velocidade. 5217, gente. O Kilo Serra Lima está solicita a modificação, encarecida, está em condições visuais, último pouso ao 1-0-1-5. O Kilo Serra Lima reto modificado a 1-0-0-5, desça para o seu estágio local, reporte passando 2500 pés. Gente, reportará 2500. Geral 9970, decolada 06, chame o controle, 120.8. 120.8. Índia November Alpha, acione e chame táxi. Sente, o Charlie Alpha Tango, chame alinhado na cabeceira 17 e pronto para decolagem. Obrigada. Bom dia, TAN 3663, aguarde a pista livre. O ajuste é padrão. Aguardando a pista padrão, 3663. Quieto, certo? Eu não recebo seu modal, foi nem Charlie. Isso, Índia Vitor S. Azul, Salvador, 4234. O azul 4234 chama Recife em 12545. 12545, azul 4234. Controle Sideral 9970. O Sideral 9970, contato radar, voltado 340, saída Momo. Possibilidade de aprovar, Flock. O Índia Delta Papão, você estava voando na rotatória? Gente, então abandone agora a área, temos uma área proibida até 2 mil pés, você está, vai entrar nela. Temos uma área proibida nessa pro que você está tomando. Você está mantendo no 1.600, o limite seria até 2 mil pés. Abandone agora pela esquerda. Rodão no 7 à sua direita, não interfere no pouso. Senhora, tem o pouso autorizado na 1-0, o vento 90 graus com meia dúzia de nós, o TAN 3663. Em Recife, o pouso autorizado está 3663. Controle Sideral 9970, possibilidade de aprovar código? Mantendo o perfil Sideral 9970. Mantendo o perfil. Ouviu uma frequência? 120 decimal 8, top 99 ou 9, chame o controle. 120 8, chamar aí. Tem destaque até o ponto de espera da 17, o Índia November Alpha. O zero na mão, o total. Foi autorizado da primeira vez o seu vagiado rotatório. É, mas agora que estou montando a reta aqui. Gente, então o senhor vai reportar na rotatória ou visual com o campo. Okay. O azul 4299 reduza para 1709, descendo para 3000. Desce 3000, 1709, 4299. Trip 5217, desça para 2 mil pés, autoridade final, reporte estabilizado, ajuste no 013. Trip 5217, Red. O Índia Delta Papá, chame a torre 11895. Índia Delta Papá, prossiga. Próximo na rotatória. Ok, chame na rotatória, Índia Delta Papá. Papá. Na 3663 no solo 10, chame o solo 219. Solo 219 da 3663, obrigada. Salvador, bom dia da 3663, livrou. Da 3663, bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Via Alfa, chamada para Juliette, da 3663. Vou na Pro de Paris. Paris. Rotatório, Índia Delta Papá. Ciente, o Índia Delta Papá. Continue na final da 1-7 e aguarde a autorização de pouso. Papá. Cifra no 2545. 5.5. 12545. 12545. Vem pelo litoral, o senhor tem que manter 500 pés. Nível 220, confirme o pátio e a pista que decola. Estou reportando o farol da barra, o Índio Vitoreco. Estou aguardando, Lima Papaquia. Corrida para o Charlie Alfa Tango, mantenha o corredor. O mantedor no meu pé, já calçamos o helicóptero no sentido oposto a 500 pés, ainda não passou o farol da barra. É, que Complex 5217, Tango. Trip 5217 já estabilizado, localize. Trip 5217 completa com a torre 112.995. Gente, graças ao dia. Temos uma terra da Trip a 2 milhas de distância. A Gilese e a manobra está autorizada a alinhar e decolar sem parada da 10, vento 70 graus, 7 nós. E vai alinhar e decolar na 10, 31, 7 nós. Na prima normal, passado checado, indo agora para tapar. Por meu quilo, Terra Lima, não tráfego reportar, ali frequência. Próximo a externo, passa um 360 longo pela sua esquerda e chame novamente na final da 17. Fazer pela 60 longo, ainda da Altababá pela esquerda. Torre Salvador, trip 5217, passando o externo, mas já travado. Ok, trip 5217, temos um tráfego na final da 17, um Charlie 310, o tráfego está fazendo 360. Para evitar o pouso simultâneo, informe também um tráfego adicional com um Airbus da TEN iniciando a decolagem da 10, aguarde a pista livre. 5217, Ed. Locado 0115 no transponder, tem agora interceptando a BR e destino para o sobrevoo, federação. Tem que o mais leste com uma três condições visuais, 500 pés na minha escuta, o ajuste no 013 Salvador. 3 padrão, na sua escuta permanente 500, ADL. Bom, meu. Charlie Alfa Tango está livre da frequência ciente do tráfego do helicóptero. Pouso autorizado na 10, vento 70 graus, 109. Trip 5217, Ed. Papapá, Zulu, Juliette Terra, chama o centro de Recife no 260. Bom dia, Delta Papá, continue na final da 17 e aguarde a autorização de pouso. Tá visual com a TR da Trip na luta final da 10. Ok, agile, ou melhor, continue na final e aguarde a autorização de pouso. Torre Salvador, Azul 4299, bom dia. Azul 4299, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é padrão. 4299. 20.8, aciona 5145. Bom dia, Delta Papá, pouso autorizado na 17, vento 80 graus, 109. Papá, passou e chocou. Gente. 1895, acionamento e táxi, o ajuste no 0 no 3. Tem um bom volume, papaquinho. Informe o tráfego Charlie 310, está na curta final da pista 17. Aguarde autorização de pouso na 10. Guardando, 4209. 3304, aposto pelo, desce para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Pelo 2000-3304, está portabilizado. 219. Direita, Solomo 219, grau. Solo Salvador, muito bom dia. Trip 5217. Frequência 12545. Recife em 12545, total. 3, 5, 2, 1, 2. Bom dia, 3, 2, 5, 9, 3, 0, 1, 9. 3859, acione identificação, autorizado chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 3. 4 mil pés, 10 no 3, autoriza para o estilo, 3859. Está autorizado. Salvador, Oxanema 3, 1, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 2, autorizado a chegada a Mário, desça para o nível de voo 050, voo direto em TAP. Obrigado, 050, direto em TAP, 3, 1, 2. Mais de 10 por favor, temos um helicóptero próximo ao farol da Barra, mantendo 500 pés, um F-Charles